Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, o programa que acontece sempre à sexta-feira depois das 11 da manhã e tem reposição no próximo domingo às 10. Hoje vamos olhar para o 24º domingo do tempo comum e conto com a participação do seu padre Pedro Simões, da Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital. Seu padre, bom dia. Obrigada por se juntar à nossa emissão, ao nosso programa Palavras de Esperança. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Liliana. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui a participar neste programa Palavras de Esperança, para também dar o meu contributo para que, de facto, a Palavra de Deus se torne cada vez mais viva e eficaz na vida e nos corações dos cristãos. É isso que queremos em cada programa das nossas Palavras de Esperança. Vamos olhar então já daqui a pouco para a liturgia, nomeadamente a primeira leitura, a segunda leitura e também o Evangelho. Mas antes disso, temos sempre aqui algumas observações que gostamos de fazer, nomeadamente, seu padre, a falarmos da Igreja em Portugal, numa altura em, também, em que também se aproximam as autárquicas, não é? Próximo dia 26 de setembro, e houve uma entrevista ao seu presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, de que gostaria de falar. É verdade. De facto, à medida em que nos vamos aproximando do dia 26 de setembro, vamos notando nas nossas cidades, vilas e aldeias um certo movimento nesse sentido, nos variados quadrantes políticos da nossa sociedade. E, de facto, a Igreja Católica em Portugal não quis deixar de facto, também dar a sua opinião em relação a estas mesmas autárquicas. Eu pegava numa expressão que o Dom José Ornelas, que também é ao mesmo tempo bispo de Setúbal, nos diz a propósito das mesmas, né? Diz-nos que o grande inimigo da nossa democracia é as pessoas desinteressarem-se dela, não é? Aqui está, digamos assim, a fonte e a raiz dos variados populismos que vão aparecendo também nos variados quadrantes políticos, quer da sociedade portuguesa, quer também da Europa em geral. É a tradução, de facto, do desinteresse dos próprios cidadãos que optam por não ir às urnas, digamos. Sim, assim. Sim, é verdade, tem-se notado um desinteresse cada vez maior das pessoas, quer para votar, quer até para participarem nestes projetos políticos, nomeadamente as eleições autárquicas, que mobilizam muito agentes de cada localidade. As pessoas estão um bocadinho descrentes também nestas questões da política, mas também se alheiam desta realidade. Sem dúvida. Contudo, deixam de ser críticas da mesma. Só que é assim, nós só podemos ser críticos se efetivamente e efetivamente votarmos. Ora, se não votamos, não estamos a contribuir para o crescimento quer humano, quer civil, quer sanitário da nossa região, digamos assim, não é? Seja ela qual for. É isso mesmo, portanto ficamos aqui também com este repto do próprio Dom José Ornelas, de que é preciso votar, não é? É preciso que as pessoas participem neste ato democrático de eleger quem nos representa. Sem dúvida, exercer o voto útil para o nosso mundo e para a nossa sociedade. Aliás, ele também ressalva o seguinte, que estão orgulhoso de ver muitos dos seus diocesanos de Setúbal envolvidos ativamente nesta política e nesta envolvência autárquica, digamos assim. É o envolvimento das pessoas nesta preparação, não é? Das autárquicas. Portanto, Dom José Ornelas é tão satisfeito por as pessoas da sua paróquia estarem então a participar. Sem dúvida alguma. Aliás, a felicidade dele também acaba por ser a minha, porque posso dizê-lo mesmo. Não é? Também é motivo de orgulho de ver que muitos dos nossos paroquianos também estão envolvidos e nos variados quadrantes políticos, o que mostra também a pluralidade e a capacidade que os cristãos têm de se também mover nessas realidades, o que é uma mais-valia para nós, não é? É sinal que são pessoas competentes e tem um grande espírito de liderança também na sociedade. Muito bem. Fica então também aqui esta indicação. Sr. Padre, agora olhamos também para algumas situações da vida da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, nomeadamente para as obras de restauro na Igreja Paroquial da Lagiosa. Portanto, está quase tudo concluído. É verdade. De há dois meses para cá, por iniciativa da Irmandade de Santa Luzia, da Lagiosa, procedeu-se a estas obras de restauro que estavam a ser, de facto, necessárias, digamos assim, quer no interior, quer no exterior. No exterior procedeu-se à pintura total do edifício e também à limpeza das pedras, cantarias e portas em madeira. Depois, no interior, procedeu-se digamos assim, a aplicação de novas madeiras, quer no couro, quer depois também no guarda-vento e pintura, respectivas pinturas e limpezas dos altares. Portanto, há já muitos anos que a Igreja não beneficiava de qualquer tipo de restauro. Sem dúvida, e aliás, também indo nesta agitação autárquica, também, digamos assim, aproveitamos a ajuda e a colaboração preciosa da Câmara Municipal, digamos assim, não é? Indo nesta onda positiva, não é? Claro. E também mais desprendida das nossas entidades municipais, não é? Muito bem. Sobretudo no que diz respeito aos donativos, digamos. Portanto, assim, o município apoiou o restauro da Igreja, sim, não sim, é? Sim, apoiou, sim. Portanto, sim. E esta é uma obra que satisfaz a população? Sem dúvida alguma. Aliás, era uma obra já muito esperada e desejada. O próprio Padre Paulo também tinha já manifestado esse interesse de levar para a frente estas obras. Entretanto, saiu e pude dar continuidade a essa mesma obra de restauro, digamos. Parabéns. Assim. Muitos parabéns, Sr. Padre. Portanto, está conseguida esta obra. Sei que faltam apenas alguns pormenores e vai haver mesmo uma espécie de inauguração, não é? Reinauguração, digamos assim. Inauguração do restauro, pronto. Exatamente. Nesse sentido. É isso. Portanto, será no próximo domingo, com uma Eucaristia solene presidida pelo Padre António Loureiro, às 16 horas, na Igreja Matriz da Lagiosa. E depois seguir-se-á um pequeno momento de convívio e de confraternização no adro da Igreja. São Pedro ajudar, claro. Acho que sim, acho que no domingo o tempo vai estar de feição, parece-me. Pelo menos entendidos dizem-nos que o fim de semana, pelo menos no domingo, vamos ter um dia agradável. A seu padre, também está a ser preparado mais o ano da catequese de adultos na Unidade Pastoral. É verdade, todos os anos tem havido, digamos assim, esta iniciativa da parte da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, interrompida só quando da pandemia, como todos nós sabemos. E este ano decidimos, de facto, iniciar este ano pastoral com toda a pompa e circunstância para recuperar, digamos assim, o tempo perdido nestes quase dois anos de isolamento uns dos outros. Portanto, esta catequese de adultos vai ter início no próximo dia 25 de setembro, às 9:15, em dois locais, portanto, distintos. Um no Centro Catequético da Madre Teresa, em Oliveira do Hospital, e outro na Casa do Adro, em Lagares da Beira. Portanto, esta caminhada será constituída por 10 temas de formação, uma vez por mês. Portanto, estes 10 temas estão divididos em duas partes. As primeiras 5 sessões iremos tratar de temas de formação humana, digamos assim, propriamente dito, não é? Porque é importante nós nos amarmos e estimarmos muito, e também amarmos e estimarmos os outros, aqueles com que nos relacionamos no nosso próprio dia-a-dia. Aliás, não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo, porque não amamos a nós mesmos, não é? Digamos que as primeiras 5 sessões vão ser mais de formação humana. E depois as outras 5 sessões restantes vão ser mais formações bíblicas. Passaremos por diversos textos bíblicos, desde a criação do mundo, no Gênesis, o Êxodo, a fuga do povo de Israel da escravidão do Egito até à Terra Prometida. Passaremos pelos profetas, entraremos no Novo Testamento com Jesus Cristo e depois a ação do Espírito Santo na Igreja, que é consequência dessa ressurreição de Jesus Cristo. E todos nós somos chamados a anunciar e a pregar a todos, digamos muito assim. Bem. Parece muito interessante a catequese de adultos, portanto, já está os grupos formados ou está aberta a inscrição a quem quem queira participar? É assim, primeiramente, este grupo de catequese adultos destina-se a todos aqueles que ainda não são batizados e crismados. Estamos a falar em adultos, portanto, a todos aqueles que têm 18 ou idade superior a 18 anos. Mas também é aberto àqueles irmãos e irmãs que queiram também aprofundar um bocadinho também a sua fé e as suas relações humanas, que são essenciais nossa vida. Aliás, eu cada vez estou mais convencido que a crise na Igreja não é uma questão de fé ou de doutrina, porque isso eu creio que mais ou menos está assimilado. É uma questão de crise de relações humanas, que é importante a Igreja também investir, não é? Porque nós não somos só espírito, também somos, e é importante. Somos também carne e é importante gerir essa mesma, digamos assim. Muito bem, mas estava-lhe eu a perguntar como é que é para efetuar a inscrição. Os grupos estão formados? Não, estamos vindo a formar. Eu e o Padre António e o Diácono Esteves optamos pelo contacto pessoal, não é? Tomarmos alguns contactos via e-mail ou telefone e falar pessoalmente com as pessoas, porque creio que não basta anunciar nas Eucaristias. É importante nós irmos de facto falar diretamente com as pessoas, quer seja presencialmente, quer via mail ou via telefónica, não é? Muito bem. Portanto, e vai ser, portanto, a primeira ação no dia 25 às 9:15 e as restantes será também sempre no mesmo modelo, sábado à noite? Sábado à noite, 9:15. Normalmente serão todos os primeiros, os últimos sábados de cada mês, excetuando um mês ou outro, mas depois na primeira sessão é entregue um calendário com as sessões, o tema e os dias do mês. Muito bem. Cada um. Portanto, e vão ser em simultâneo, quer no centro catequético, quer na casa do Adro, em Lagares da Beira. Em Lagares da Beira, sim, sim. Dependendo também do número dos participantes. Se o número não se justificar, ficaremos só por Oliveira do Hospital. Muito bem. Sim. E esta é uma catequese ministrada pelo seu Padre Pedro e o seu Padre António Loureiro? E o Diácono Esteves. Somos os três, portanto, vamos variando pelos dois grupos, digamos assim, alternados. Muito bem. Daquilo que é a sua experiência, Sr. Padre, na catequese de adultos, qual é que é a vivência e a experiência de cada pessoa ao participar nesta catequese de adultos? Olha, eu sou muito sincero, a experiência não é muita. Eu só tenho 5 anos de padre, não é muita, sim. Sinceramente. Claro, e não mas, jovem, é um facto. Mas o pouco que foi feito... Participou. Aliás, eu comecei com este esquema de catequese de adultos ainda no meu período de estágio, ainda nem sequer diácono era, na paróquia de Pombal, mesmo na cidade. E a experiência foi muito positiva, porque mesmo para os crentes que habitualmente costumam frequentar a missa dominical, encontram sempre alguma novidade e alguma iluminação para a sua vida e para a sua existência. Uhum. Portanto, a catequese de adultos, a gente às vezes olha para a expressão catequese, isso já não é para mim, então eu já fiz a catequese há tantos anos atrás, ainda tive que andar 10 anos na catequese, então agora não preciso. Não, a gente estamos sempre a aprender. O ser humano está sempre a crescer e a adaptar-se e a readaptar-se às diversas circunstâncias da sua vida, né? Seja humanamente falando, seja espiritualmente. Claro que sim. Portanto, é de facto necessário que as pessoas também sintam fome e sede de fazer de vez em quando alguma reciclagem, né? Muito bem. Portanto, e também o esquema que propõem não é nada difícil, é uma vez por mês, também conseguem as pessoas certamente organizar as suas vidas para poderem participar neste encontro. Precisamente por isso, aliás, podia ser uma regularidade semanal ou quinzenal, mas creio que também dado as circunstâncias familiares de muitos dos nossos paroquianos, que nós também temos que entender e perceber. Claro. Isso, creio que uma vez por mês será também o suficiente. Muito bem. Debruçámonos aqui um bocadinho mais neste tema, não é? Da catequese de adultos. Acho que é importante que as pessoas saibam que existe e que podem, uma vez por mês, ter este encontro mais próximo com a palavra do Senhor e para também se formarem um bocadinho mais em termos humanos e espirituais. Sem dúvida alguma, Liliana. Isso, tudo bem. Sim. Seu Padre, vamos então avançar para a liturgia, não é? Vamos olhar para as leituras de domingo, a dia 12 de setembro, é o 24º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do livro de Isaías, que nos apresenta um profeta anónimo, chamado por Deus, a testemunhar a palavra da salvação. Pode falar-nos um pouco mais, explicar-nos esta primeira leitura? Sem dúvida. O livro do profeta Isaías é um livro enorme. Por isso, alguns biblistas o dividem em três partes, não é? Não terá sido escrito só pelo cunho de uma pessoa, provavelmente chamava-se, poderia-se chamar Isaías ou não, não é? Mas pelo menos por três ou quatro discípulos da mesma escola, não é? Por isso, os biblistas dividem em Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. Esta passagem que nós estamos a analisar é a do Deutero-Isaías. Antes do exílio, durante o exílio e após o exílio da Babilónia, que foi um acontecimento histórico que marcou indelevelmente a vida do povo de Israel, não é? A certa determinada altura da história, da salvação, mais ou menos ali no ano de 597, 598, um rei chamado Nabucodonosor, um nome difícil de soletrar, não é? E que às vezes é terrível para quem vai ler alguma leitura que tem referência a este nome, não é? Invade e destrói Jerusalém. Uma primeira vez nesse ano de 597 e outra vez depois no ano de 587. E deporta os vários judeus para a cidade da Babilónia, corresponde hoje ao atual Iraque, digamos assim. Né? Os judeus sentiram-se privados de viver a sua religiosidade, a sua cultura, os seus costumes, uma época muito difícil, não é? Em que de facto era necessário que houvessem vozes que consolassem aquele povo que estava em dor, tristeza e sofrimento. E uma dessas vozes é este servo de Javé que encontramos aqui, digamos assim, espelhado neste livro de Isaías. Quem será este servo de Javé? Existem muitas interrogações, não é? Poderá ser um sujeito individual, um profeta que empresta os seus lábios e a sua boca para fazer ouvir falar a voz de Deus, poderá ser um sujeito coletivo, poderá ser o próprio povo de Israel, que está a passar grandes privações na vivência da sua fé e da sua cultura, num país estrangeiro, num país politeísta, em que acreditavam em vários deuses, e eles só acreditavam num, que era Javé, né? Ou poderá ser alguém que para nós, e para os primeiros cristãos, vemos que poderia encaixar naquilo que é a pessoa de Jesus Cristo, não é? Nós olhamos a vida de Jesus Cristo, não é? Sobretudo a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, parece que Isaías estava a adivinhar a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Aliás, esta expressão, o Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Estamos aqui a falar de um escrito que foi feito e elaborado 6 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. E parece que estamos aqui a assistir à Via Sacra de Jesus, não é? Muito bem. Desde o momento que ele faz do pretório até ao Gólgota, não é? Digamos assim. E os primeiros cristãos viram nesta figura do servo Javé o próprio Jesus Cristo. Fala-se que se mesmo, dá há e que mesmo se entrega. Uma expressão que diz Javé ao Pai, não é? Abba ao Pai, que é o paizinho, não é? Em ti deposito ou entrego o meu espírito, que são as últimas palavras de Jesus na cruz. Algo interessante nesta passagem é a serenidade com que este servo de Javé, relatado por Isaías, vive e convive com a própria dor e com o próprio sofrimento que sofre, não é? Quer fisicamente, quer espiritualmente, quer psicologicamente, não é? Uma serenidade imensa perante um sofrimento atroz, que é feito do exterior, não é? E que é feito, se calhar, até pelos seus contemporâneos, com os seus conterrâneos, digamos assim, não é? A mesma serenidade que leva Jesus a dar a vida por todos nós, Muito bem, assim. Acaba por ser uma comparação, não é? Um paralelismo que aqui é feito. É verdade, sem dúvida alguma. Ah, mas, aliás, Isaías estava longe de adivinhar que viria Jesus Cristo à Terra, digamos passar assim. Passar exatamente aquilo que aconteceu. Senhor Padre, já na segunda leitura da primeira epístola de São Tiago, lembra os crentes que o seguimento de Jesus não se concretiza só em belas palavras, são precisas obras, não é? Sem dúvida alguma. Aliás, eu gosto muito de São Tiago, porque São Tiago é do género pão, pão, queijo, queijo. O que tiver a dizer, diz. E, digamos assim, critica construtivamente as próprias comunidades cristãs que terá eventualmente fundado, não é? É curioso porque, de facto, a fé sem obras torna-se morta, não é? E o que são estas obras, Sr. Padre? As obras são as ações e os gestos concretos e efetivos do amor ao próximo, da caridade, não é? Não é a caridade, nada, não é, é nada a fé. Que não se consiga fazer, não é? Aliás, não é nada. É, quer dizer, a caridade, digamos assim, é a fé em ação. Claro. É desinstalarmos, incomodarmos, não é? Dinamizarmos em primeiro lugar por dentro e fazer com que os outros também façam este mesmo projeto de amor e de entrega ao próximo, não olhando se é rico, se é pobre, se é pecador, se é santo, não é? É algo mais simples do que aquilo que a gente pensa. O problema é que o nosso mundo e a nossa sociedade é muito individualista, egoísta, muito hedonista, é? Vive só para si mesmo e os outros acabam por ser até às vezes um empecilho e um obstáculo ao seu crescimento, o que não deverá ser. Digamos assim. Tantas vezes na rua há pessoas que até fazem de conta que não veem as outras, não é? Ou não veem a dor das outras. E às vezes uma coisa que para mim me custa muito, às vezes ir na rua, dizer bom dia e as pessoas não responderem. É verdade. Que é algo estranho, não é? Que é uma verdade. Coisa tão simples, e, não é? E, por exemplo, eu, perdão, notei muito que venho de uma aldeia e lá toda a gente se conhecia e toda a gente se saudava. E aqui na cidade é complicado, não respondem. Ou se respondem, respondem com alguma estranheza, porque não faz parte do seu hábito. A saudação na rua por quem passa, não é? Mas claro. Isso também é uma obra, não é? Essa também é uma das obras de que se fala. Também é uma obra, claro que sim. Não é? O respeito recíproco, não é? Uma saudação amiga, fraterna. Nós estamos a passar por uma pedra, não é? Claro que sim, é verdade. Nós estamos a pedir, Santiago não está a pedir a todos nós que entreguemos metade das nossas poupanças aos pobres. Claro. Não é bem isso que ele está a pedir. É a presença. É a presença amiga, fraterna, é a escuta de quem vive só e não tem com quem desabafar as suas dores, as suas tristezas e os seus sofrimentos. Pobres, não é? E não são só os Quer pobres dizer, de dinheiro, de não dinheiro, é? Também há os pobres de espírito, não é? Pobres de espírito, também. Pessoas que Sim. estão isoladas e vêm sozinhas, não é? Há muitas sem carências dúvida. Na sociedade. Sem dúvida, sem e dúvida nós, alguma. Nós podemos ajudar, não é, Sr. Padre? Sem dúvida. É isto que São Tiago nos quer dizer. É isso, agora, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, Jesus é apresentado como o Messias libertador enviado ao mundo pelo Pai, portanto há aqui uma proclamação de Jesus, Senhor Padre. Sem dúvida, aliás, quando estava a ler esta passagem do Evangelho recordei mais uma vez a minha experiência da Terra Santa, digamos assim, e foi o lugar santo que eu mais gostei de visitar. Sobretudo e particularmente pela beleza paisagística, não é? Hoje, atualmente, não se chama Cerede Filipe, chama-se Banias. E fica mesmo no norte de Israel, na Galileia, digamos assim. Mesmo na fronteira com a Síria. Digamos assim, que é uma zona até de algum conflito. Pertinho das nascentes do rio Jordão, onde Jesus Cristo depois foi batizado pelo seu primo João Batista. E também junto ao monte Hermon, onde provavelmente Jesus Cristo terá sido transfigurado, naquele episódio da transfiguração do Senhor, onde subiu ao monte Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles, né? Portanto, anunciando ou pré-anunciando já a sua própria ressurreição, após a sua morte e a sua paixão. Digamos, um espaço muito bonito e muito envolvente, não é? Esta pequenina cidade, Cesareia de Filipe, hoje já não existe, não é? Só ruínas, digamos assim. Foi fundada por um rei chamado Herodes Filipe, que era filho do Herodes, o grande que quis matar Jesus quando ele nasceu, era já o filho dele. Foi ali fundado entre os anos 2, 3 antes do nascimento de Jesus Cristo, e é um local importantíssimo. Porquê? Porque é ali que Pedro vai pela primeira vez fazer a sua profissão de fé, não é? Digamos assim, eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e não há outro. Uhum. É uma verdadeira profissão de fé de Pedro, não é? Que ao fim e ao cabo acaba por ser a profissão de fé de toda a igreja, porque Pedro representa toda a comunidade cristã espalhada pelos quatro cantos na terra, e que hoje se encontra espelhada na figura do Papa Francisco, que é o seu sucessor, digamos assim. Muito bem, seu padre, neste segundo nos conta então o Evangelho segundo São Marcos, portanto Jesus mostra aos discípulos que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e pelos êxitos humanos, mas pelo amor e pelo dom da vida, mas nem todos compreenderam esta mensagem. É verdade, porque aquilo que Jesus estava a dizer era aquilo que precisamente os discípulos e os apóstolos pensavam, né? Que a vinda de Jesus à terra tinha vindo precisamente por isso, não por doar-se totalmente, gratuitamente e desinteressadamente a sua vida aos outros, mas instaurar a justiça e a paz por meio da força. E não era, e se fosse nada preciso, disso, força não é? Armada, não é? Pois. Era o que a maior parte dos apóstolos pensavam, não é? Porque eles estavam sob o jugo do imperador César Augusto, o imperador romano, não é? E queriam se libertar dessa falta de autonomia que tinham, não é? É claro que é curioso saber, eu quando lá estive aprofundei um bocadinho a história de Roma. Os imperadores romanos sempre respeitaram as culturas dos povos que conquistavam. Foi por isso que eles conseguiram estender aquele seu imenso território, não é? Os judeus não estavam privados de viver a sua cultura e as suas tradições religiosas, ao contrário do tempo da Babilónia, em que tiveram que sujeitar à cultura vigente, né? Os romanos funcionavam de maneira diferente, né? Digamos assim, respeitavam os seus costumes desde que pagassem o tributo a César, claro. Se deixassem de pagar, estava tudo estragado, como pois. Diz o outro, não é? Pois. Digamos assim. Mas é. Muito bem, portanto tivemos aqui este olhar mais introspectivo sobre estas leituras de domingo, o 24º domingo do tempo comum. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa, temos sempre uma sugestão musical, qual é que é a sua proposta para fecharmos o nosso programa de hoje? Hoje trago uma música, diria, pagã, digamos assim, ao comercial, né? Mais comercial. Para também é importante mudarmos de facto também as sugestões musicais, e escolhi esta música por duas razões, né? Em primeiro lugar, porque na passada segunda-feira, se fosse vivo, o Freddie Mercury fazia 75 anos, né? É verdade. Já estava um ancião. É verdade. E que para mim foi das melhores vozes da música rock do mundo, né? Ele tinha uma projeção de voz inigualável. Claro. Que ainda hoje, atualmente, não conheço ninguém não, que consiga projetar a voz como ele projetava. E depois, em segundo lugar, este tema, que é dos Queen, embora... Já estamos a ouvir em som muito de fundo. Bem. Embora a letra seja do Freddie Mercury, portanto, este tema é The Miracle, o milagre, não é? Digamos, e fala-nos do dono da vida como sendo ele próprio um milagre, não é? E nas coisas boas e grandes que o homem vai fazendo ao longo da sua história. Ele faz alguma passagem por alguns relatos bíblicos, uns mais trágicos, outros mais felizes, chegando até às construções, megas construções que a humanidade fez, como o Taj Mahal na Índia, etc., que é uma das sete maravilhas do mundo. Do mundo. Essencialmente, quer-nos transmitir de que, de facto, a vida é um dom, a vida é um milagre. Portanto, este tema é de um álbum com o mesmo título, The Miracle. Não é um tema muito conhecido dos Queen. Há vários mais conhecidos como o Lady Gaga ou o Bohemian Rhapsody, não é? Mas este não é muito conhecido. Foi editado em 1989. Era isso que eu estava a ver, que é um tema mais antigo, portanto, da década de 80. Vamos ouvir então, seu Patrick, esta proposta. Muito bonito este tema. Recordamos aqui os Queen com este tema de Miracle, que nos fala também da importância do dom da vida. Há bocadinho falávamos um bocadinho sobre isso. Toda a gente se deveria mostrar grata por isso, não era? Sem dúvida, porque a nossa própria existência é um milagre de Deus e devemos valorizar cada vez mais, digamos assim, e não desprezá-lo. Exatamente, portanto devemos ver a situação, a nossa situação, a nossa condição tal qual como ela é, todos os dias estarmos gratos por isso. Sr. Padre, eu também lhe agradeço por ter estado connosco aqui no nosso programa Palavras de Esperança, que vai também ser transmitido domingo às 10 e que fica disponível também no site da Rádio Boa Nova. Marcamos encontros num próximo programa das Palavras de Esperança. Obrigado, eu, Liliana, por mais esta oportunidade de estar aqui também convosco. Muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Contamos com o seu padre Pedro Simões. Até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.